cancelada, não se tripulação na 7. Romeu Golf, longitudinalmente cancelado agora a zona 9. Curva esquerda autorizado, circuito dando 7 pela direita. Até pode mais para a final, altímetro no zero no meio. Passará de base para a final, Romeu Golf. Após o pouso, o pouso é aerostar, Romeu Golf? Pouso está. Direito nível de voo 070. 70, respiração 390. Chateale Mike, informa o ponto de cancelamento. Aprovando o cancelamento, subi 085 a visual aqui, o Alfa Charlie Mike. Alfa Charlie Mike negativo, nível de voo 085, sua entrada subiu na aproximação para Salvador. Aguarde a atenção. Afirmativo, então mantém, solicita aí manter o 0625 agora. Negativo também, 065. Tenho dois tráfegos mantendo o nível de voo 070 na aproximação. É, só confirmando, só livre subir 0625, é isso? Negativo, nível 065. Tenho tráfegos na aproximação para Salvador. Autorizo níveis abaixo do 060. Ah, tudo bem, então vamos manter mais um pouco, 060, pra frente a gente só faz 085, quando puder. Controle Salvador, bom dia, tudo aqui, fazendo informação bom. Azul 2590, aciona a identificação. Brasília, Fox 4 and 1. West, Travel Club, 3 Mile. Westbound, maintain flight level growth to zero, echo 121. Roger, we have traffic here, GCAS 2591. Brasília Fox 2591, after IPAP flying Sierra Victor 368. After IPAP flying direct Sierra Victor 368, 2591. 591, reduce speed to 180 knots. Reducing 180, 2591. Azul 2590, tá, contato radar 5 milhas para posição coral. Voa Mari para chegada Mari, o ideal de descida dessa cara de 2050. Sim, chegada Mari, apresento voa posição Mari, ideal de 0550, informação. Controle Salvador 9149 da Azul, decolou para escala 0. Mais uma 095, chamado de 1 minuto. Alpha Tommy, qual velocidade indicada? Total, isso é Alpha Tommy, velocidade indicada. 170. Dá pra ter que condições de manter a velocidade até 5 milhas da cabeceira? Afirmativo. Dá pra ter um reporte no final do procedimento. Bom dia, Papai Romeu, Fox Trot Hotel India, centro de informação Golfo. Papai Romeu, Fox Hotel India, aciona a identificação, desça para a nível de voo 060, voa direto... Pessoal, mantenha a chegada a Mari. Cliente identificou, vai manter... Descobri a chegada Mari, só que trata onde? A Papa Alfa Charlie Mike, o plano está modificado, o 923, está para nível de voo 05. Controle confirma para Alfa Tango. Alfa Charlie Mike, autorizado nível de voo 085. Subindo 085, Alfa Charlie Mike. Codorizando 96, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 3896, pode prosseguir descida? 3896, autorizado nível de voo 050, após o CAP, voo Serra Vitor 368, reduza para 2009. 050, após o CAP 368, reduzindo para 3009. Controle Salvador, 9149 da Azul. 9149, contato radar, subiu para nível de voo 340, vai sair da Arbor. Via Arbor, Azul, via Arbor, Azul 9149. Como é que dá, Delta, Miguel? Como é que dá, Delta? Que é o 6, reportando através de Pé Sul, ajuste Salvador no 0 no meio. Como da Alfa Tango, chama a torre 1895. Tchau, Victor 368. Brasília, Fox 591, reduce your approach speed. Vai to cover the tower. Alfa Tango, chama a torre na frequência 1918.95. 2896, desça para 4.000 pés, ajuste no 0 no 6, reduza para 1809. 1804 meu pés, 2896, está Salvador, bom dia, o Alfa Tango final da 1-0. Diz que Alfa Tango continua a aproximação, aguarde pista livre, altímetro no 0, 1-6. Aguarda pista livre, 1-0, 1-6, o Alfa Tango. Gol 2196, eu contraio. Gol 2196. Gol 2196, chamo Tetra Recife, 1260, alterna 1288. 260-288, obrigado. Como é que dá a situação também? Pode ser Mike Delta, torre 1895. Foi também. Tá. Salvador, papai, rodeu Oscar, Mike Delta. Patamares, outra vez aqui, já 30 segundos de Capuã, já vão pousar na pista 17, pode lá. Acho que o Mike Delta é forte vez de farol de Capuã, forte vez 1-0 no meio. 1-0 no meio. Passarada, escalpo de Capuã. Sai, agora, 1, 7, 4, 0, Guarulhos, 4 horas de 11 minutos. Grato, são 3859, direita via Índia, até o ponto de espera, ponto de espera torre, 1895, tem negão no 0 no meio, bom voo. 0 no meio, 1895, bom dia, 1895. Vim 10, Fox 591, contact Salvador Tower, Circuit 1-1-8-1-95. Tio Alfa Tango, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 1-0 graus, 1-0 nós. Autorizado, pouso, pistão no 0, isso é Alfa Tango. 3304, você fala 227, controle 1208. 1208, bom dia, 3304. Tá bom, acho que é o Mike Delta. Tira bom voo. Acho que é o Mike Delta, vertical do farol de Capuã. Ele se espera com curvas pela direita e aguarde que o tráfego para cruzar hoje está 1-0. Tem mais 3 tráfegos para pousar 1-0. Espera com curvas pela direita, com vento. Vento 1-0 graus, 1-0 nós. 1-0 graus, 1-0 mais. 2-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3 6-3-1, cotejamento para reação para posicionamento, por favor. Esquerda 035, limite radial 270 VRHD, só que traque tem. Azul 9149, sempre centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260-288, grato senhora, até a próxima. Azul, 9149. Agilizar manobras? Com certeza, senhor. Estou agilizando ali e mantendo 0, 359. 0359. Para 4.000 pés, ajuste no 0 no meio, eu vou direto na RVT 366. 27, direito, 219. Turismo e Juliette, bom dia, aguarde cópia. Gente, copiado, já chamo pra cópia. Lima, ciente.

Ele está faltando, pode engraçar ver aquilo? Ah, aqui já está topando 180, né? Vou seguir pela altura. O escapotão que siga agora até a saída do pátio 3 e chame na saída do pátio 3. O Vitorino de Juliette copia. Autorizado, Cairo Lorenzo, rota DCT conforme, 1 mil pés. Decolagem previsto no 7, curva direita via corredor Axé. Transponder padrão 01 no 60, controle Salvador 120 do último 8. Descer, Amazão. Informa o tráfego iniciando o texto agora em Valença, passando 085. Fique atento. Meu, cadê? Vai lá em curso. Trote, taxi vai alfa, come back on taxi delta, se coração no Rio Anzio. Trote, taxi vai fox, trote alfa, aí eu call delta, to cross Runway News. Meia, autorizado RNAVE, reporta para a órbita 366. 2500-1016-2590-66, reportará. Branson Portais. Acho que o Mike Delta autorizado cruzar o eixo final da pista no zero. Retaguarda do tráfego já na conta final. É poste de girando base para final. Ótimo aqui no zero, no meia. Autorizado cruzar meta, reporta a base pela direita para 1.7. 3896, pouso autorizado, pista no zero, vento no 20 graus, 1 no 1 norte. Livre, pouso, pista no zero, deu 3896. O Wiz tá passando na saída do pátio 3. Se é autorizado a ingressar no pátio 1, a sua esquerda agora, contorne todos os gates. Através do portão 11, você vai ingressar na Taxway Lima, em frente ao gate 11. Era 95 ali, mantendo. Tudo bem, bom dia, prossiga. Confirma o nível? 1896, solo 32, direita, 1219, passagem na aeronave da Força Aérea. Aeronave Força Aérea, 219, direita, 1296. Decolagem pista 7 com curva à esquerda, corredor forte, inicialmente restrita a 1 mil pés até a liberação do controle. Transponder 5462, controle Salvador 120, decimal 8. Perfil Delta, frequência livre. SL Mike, frequência livre. Como é que Delta, pouso autorizado, pista no 7, vento no 20 graus, 1 no 9. Autorizado, pouso 1 no 7, acho que é Delta, tá abaixado o trabalho. Brasileiro, Fox 2501, tempo existe. Veterinário 2501. ingresso táxi em MAC, chame no ponto de espera da Quebec, é a primeira à esquerda após ingressar a MAC. Tudo plano de voo 5-0-0-10, decolagem em coordenação com uma torre da pistola 0, segue via litoral sul. Transponde 5522, controle Salvador no 20-8. Chamativo, F1 90. Já avisa 366, já avisou, 2590. Chegou 1095. Transfere o táxi. 3663, prepare da ilha da morte, aguardando o que o seu hotel confere. Zero passou o serviço 366. Brasil 2590, chama a torre de frequência 198-95. 1895, obrigado. Por isso é tirar teléfono, por favor, no 095. Autorizado, vou no 095. 3259, vou tirar teléfono. Telefa, 3259. 9-0, continua a aproximação, aguarde a pista livre, altímetro 1-0, 1-6. Aguarde a pista livre, 1-16, 2-5-9-0. São 3-2-9-6, Juliette, portão 6-12. Juliette, portão 6-12. Militar aí, pronto. Na escuta? Na escuta. Que condições de mudar a saída para a água com curva direita da 1-7? Tá. São 3859, chamo Centro Recife, frequência 1-26-0, alterna 1-26-8. Helicóptero pousando na cabeceira 1-7, não interfere com seu pouso. 2590, livre pouso 1-9-0, ciente do helicóptero. Cuidado para passar a rocha aqui, está na passagem, Juliano. Juliano, passe aí, faz a rocha de nova. A chama que delta libera esquerda na TAC-100 novembro e aguarde para prosseguir para o Pate 4, ok? A TAC-100 Oscar está ocupada agora, uma aeronave e uma viatura. Aqui tem outra aeronave para decolagem agora da Capitão 35, ok? Que prioridade, transporte de inferno. Fox vai aguardar mais um instante devido à aeronave com prioridade para decolagem da 1-7, da 35, correção. É, tá bom. É, 1-9 autorizado, ingresso e apartamento, pronto, Capitão 35. 1-8-9-5, KNH 1-0-9-6, Fortaleza 763. Alfa Tango, autorizado cruzar a pista no 735 até o 45, pode estacionar, só que é feliz. M250 aciona a identificação, desça para nível de voo 050. Voa, direto aéreo com 366. Sério de 763. É até aguardando. Informa que cruza imediato, se possível, e já por 7. Gente, aguarda a autorização de 763. Tango aguarda autorização de decolagem. Momento correto, chama o piloto portão 1-0. Papa Tango Eco 1 de novembro, decolagem autorizada, pista 35, vento 1-0 graus, 1-2-9. Eco Vitor Golf, prossiga. Corre 118, decimal 95, Fox Trot até a Índia. 1095, chama o centro de Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, alterna 288, gol 1095, bom dia. Salvador, bom dia, Papa Romeu, Fox Trot até a Índia, estabilizado a aeronave da 1-0. Fox Trot até a Índia, continua a aproximação, agora pista livre, altímetro 1-0 no meio. Continuar na aproximação, vai dar no pista livre, Fox Trot até a Índia. 2590, solo 39, direita no 219. 219, 2590. Direita até a Fox, autorizada aliar e manter 1-7. Salvador, bom dia, Azul, 2590, livrou. Novembro, decolado 241, chama o controle 120, decimal 8. 208, novembro. Segue corredor forte, ato dos novembro. 8763, cruzando a pista. Decolado 241, força aérea de 763, ingresso no litoral sul, aguarde transferência. Controle, estando sobre voo de aeronaves, aí no Paz 3. Tá, cruzou atrás da aeronave. Copiado, autorizado direto destino e nível de voo 075. Controle de Salvador, bom dia, bom nome é 48, Mari, 10 de vista a bordo, 28. 48, aciona a identificação, para nível de voo 060 e a chegada é Mari. E a Mari, 060, bom nome é 48. O Vitor Fox, mantém a posição, aguarda a autorização de decolagem. Fox, Hotel Índia, pouso autorizado, pista 1-0, vento no 3-0 graus, 1-1-9. Pouso autorizado, pista 1-0, Fox Trot até a Índia. Acho que o Mike Delta na escuta. Autorizado o cruzamento da pista 1735 até o Pat 4, acho que o Mike Delta. 1-0 na meia, bom voo. Aciona e transponder 5522. Acionado. Aqui o gol, prossiga. Livre, chama o táxi. Aqui o gol. Chama o controle 120, décima 8. 208. Controle o Força Aérea 8763, para o Tapuã. Aérea 8763. Informa o nível que vai manter até o destino. Litoral 763, ciente, mantém o litoral, reporta no farol da barra. Vai ser impossível o chamado para ingresso na terminal Ilhéus e o chamado do posto. Afirmativo. Hotel Índia, solo 44, direita no 219. Direita no 219, Fox Trot até a Índia. Fox Corinthians Juliette, autorizado ingresso a Fontenelle Brown. Solo Salvador, bom dia, Papa Romeu, Fox Hotel Índio, Livrama S. O Vitor Hotel Fox, que deu colado ao Zuno 5, puxando controle em 120, décima 8. Controle 208, Hotel Fox. Batango Vitor até o Fox, contato radar, trajetória de voo 100, sem restrições na saída água. 100 na saída água, do Total Fox. Autorizado, chama o táxi 639. Silva Lima, prossiga. Estou no 7, vento no 40 graus, 109. Sou 2171, bom dia, informação até a guarda, papel. Sempre do hotel, guarda. Tchau, Índia. E autorizado ingresso via Juliette, contornar o pátio 1, chame na Lima. Aproximação de Salvador. Curva agora à direita na proa 310. O limite é passar o nível de voo 060. Teste direita 310, o limite é o nível 060, habitação Costa. Controle com aquele cordial, bom dia, Papatango Vitor Inter Juliette. Papatango Vitor Inter Juliette, mantenha o corredor C, o número 6, reportando fora da barra. Possibilidade de acender para o 2500, senhora? Vai. Passa a área 763. Passa, aprisionando o meia, sai conforme o rota do plano, nível 360. Saída da Euleda Motiva com a primeira curva à direita. Transponder 5550, controle de Samarão 120, 8. Esse autorizado 360 para São Paulo Pomonha, via aprisionando 1-0, com base aprisionando o meia. Após conforme o rota do plano, a saída da Euleda Motiva, primeira curva à direita. Transponder 5550 e conseguiu o controle 120, 8. Gol 2171. Portão 7, gol 2171. Ao cotejamento está correto, para puxar o seu 90. Chamada 2171. Aguarde, está 3663. Confirme o pátio que você prossegue. Gente, ingresso na Lima, siga via Mike, chame no ponto de espera da Quebec. Três ataques, já comentou o gol para passar papá. Time tudo zero no meio. Prossiga. Ano 0 no meio, bom voo. Direita Índia e ano 0 no meio, 63. Tá 3663, passou 1-0 autorizado, chama o táxi. Mike, é que o Juliette confirma o horário da notificação? 715. Aguarde só um instante, Michael Cogelete. Por gentileza, Michael Cogelete, faça um cheque rádio, a mensagem está vindo baixa e com um pouquinho de chato. Eu estou com autorizado ingresso ao quartelado próximo, frente. Agora sim. Quero encontrar às 12 horas, 1-0 milhas, rumo noroeste, está passando 3 mil pés em atenção para 1-0-0, Papa 28 Tango. Hotel Índio autorizado cruzamento, pista no 7, hotel Pátio 5, BTA. Estamos em frente à foto, completa a curva direita na rua 360. Direita 360 até o foto. Paulo Gol 2171 na posição 7 para pushback e acionamento. Papá Papai com Vitor Golfo, decolagem autorizada, pistão 7, vento 140 graus, 109. 2171 na guarda de pushback. Para. Lima 70 livre. Hotel Fox, voa direto Elefa. Direto Elefa, Hotel Fox. É minha 250, está matando frequência 1-8-295. 290-8. Direto Fox. A condição de manter a presente proa por mais 50 milhas, para ele tentar sobrevivendo pela escapela? Negativo, Vitor Hotel Fox tem uma área restrita de área tua aí na sua proa em mais 2 minutos. Curva agora à esquerda na proa 280. É, esquerda 280, Hotel Fox. Poderia confirmar o tráfego no DECON 2, posição de 11 horas, 3 milhas, sem áudio medir? Estou no meio 48, não tenho tráfego nessa posição. Olha, tem o aeroclube da Bahia, que provavelmente são tráfegos de pequeno porte, fazendo seu pivô sem o transponder. Sim, agora vem na posição de 9 horas, estou no 648, porém não visual. Estou no 648, autorizado tráfego 366, 2500 pés, ajuste no 096, procedimento é Renato, reporta no final. Ativo, autorizado o procedimento, vai reportar na final, 1-648. Controle, bom dia, papapá, com o Vitor Golfo. 4, cruza, 1-7-0. Papapá, eco Vitor Golfo, contato radar, suba para nível de voo 360, voa direto Leda. 360, Leda, eco Vitor Golfo. 1-1-8-4, aciona a identificação, desça para nível de voo 050, via chegada Mari. Chegada Mari, identificando para 050, possibilidade de Serra Vitor 369. 1-1-8-4, mantenha a chegada, após o TAP, vai voltar a Vitor 366. 1-1-8-4. Pode analisar o TGNA, alteração na rota, com a direto com o fim, e interceptar o 321 até manchete. Gente, vou coordenar com o centro, vou ter escuta. Muito obrigado. Só o telefone, não, por favor. Confirma em que chamou? É o 2171, não seria uma presença. Tenho, assim que o Airbus até passar a retaguarda. Acabou de passar, autorizado. Autorizado, autorizado. Ô, voo 2065, escuta. Consiga? A chamação agora é que tem que fazer o CHZ. Aí já não compete mais a torre, só mudou tudo de roda. Ah, tá ok, então. Muito grato. Índia Juliette, frequência livre. Rotação 66 com campo à vista no 648. 648 chama a torre de frequência 1 no 8295. 8295, ó. Barra meu Vitor Charlie Edson, adiciona a identificação do separo vida de voo 060 e o chegada Mari. 184, voa direto em órbita 366. Chega, direto 366, 184. Força aérea 735, prossiga. 9250, solo 57, livrando a direita, solo 121, decimal 9. Livrão 219, solo 250. Piazza Juliette, repasse linha de pronto, capturando 7. Salvador, 2550, Rafa 7 da Juliette. Vai pra baixo ou pra baixo? Gente, então autorizado o cruzamento da 17. D31, no livro de colagem, vento 140 graus, 139. Uniforme, siga via Quebec, Mike e Lima, para ingresso no Pátio 1, no chão Sol 121, décimo 9. No Índia, ponto de espera 1895.016, boa viagem, 2171. Também aproximação ao ano, mesmo pra ele. Pulo 648, vento 140 graus, 149, autorizado pouso, tipo 10. Livre, pouso, gol 14, com 648. Confirmando, para Salvador Guarulhos, existe a rota preferencial para seguir em rota alternativa. Teria que ter autorização do da FMC, CGNA, ok? Ok, sem problema, então, vai seguir até o lugar, estou grato. Décimo 8. 308, 639. Contra de Salvador, bom dia, o Xenero, 639. Xenai 6391, contato radar, se mantém 360, após 2000 pés, voa Leda. Para 360, após 2000 pés, voa Leda, 6391, graças. Portão 10. autorizado de Jet para 108. Mike, é Juliette, controle 120, decimal 8, tá bom. A Juliette 90 copiou? 0, só. Pro 2171, mantém o ponto de espera da 10. Aeronave da Vinha, parque no 08, segue táxi, da 43. Tá pronto, copy, eu acho que eu fui informe. Acho que eu fui informe, autorizado Petrolina, nível 100, conforme a alta plano de voo. Sai da bomba, após bomba, voa alta. Primeira curva à esquerda. Mas a colagem está no 0, transponder 5524. Até o 080 com a nível final. Autorizado. O fulano foi lógico, confirma. Confirma, aeronave, chamou. Tiara Fatan, confirma essa localidade na terminal. Aqui é Serra Eco Delta Lima, confere? Serra 1, Delta Lima. Enche a guarda, minuto 4, o Tiano Fatang. Cisneira 3, decola ao 03, controle 120.8. Obrigado, Felipe, bom dia, 3, 3. Contato radar, suba para nível de voo 340 e saída da EL. 340 da EL, quando possível, senhora, direto da EL. Batemos em Tereza Fox, controle. A pergunta. Tereza Fox, prossegue para sobrevoo em Feira de Santana e após vitória da Conquista, confirma. É, vai cancelar a Conquista, vai tentar um sobrevoo inteiro e após vai virar para Salvador, tá bom? Gente, de Tereza Fox. Informa, então, o tempo de sobrevoo. Aproximadamente 20 minutos já está o foco. Para nova sinal de corrida. Chama a torre na frequência 1895. Ok, 3295, obrigado, bom dia. 5562. Aliás, vai conseguir nessa medida. Detalhe Oscar, direita para 2500 pés, ajustando 0 no meio, voltando 3600 pés, 3600 pés, 16, 0 terra de 16600 pés. para 391, vai direto Mótima. Fala Mótima, na presente, grato, 6391. 63663, vou direto Leda. Eu vou direto Leda, 3663. Grau 1, parte mais. E decolagem, 2, 2, 3. Que podia iniciar Zulu 8, Whisky, Alpha Tango. Não tô ciente, a aeronave inicial é Zulu 8. Sai da água, Whisky, Alpha Tango. 184, mantenha aproximação, aguarde pistão no zero livre. E aguardando, livre posição, 184. Ei, manda tendo 20 em cada lugar. Passaram no meu ajuste, 4095, bom dia, manda bom. Alfa Tango, Serra Whisky Delta Lima, que a gente fecha, prossegue, decola 17, curva direita, prossegue para o sul, controle 120, décima 8. Pelo menos táxi 2895, tchau. Décima 8. Bom dia. Livre só na chave táxi. Vitor Charlie Hotel, autorizado cruzamento, táxi via Quebec, Mike Lima, para ingresso no pátio 1, chame o solo 121, décimo 9. Janela 6311, chama o centro Recife, frequência 1260, alterna 1288. 260, alterna 1288, 6311, bom dia. Controle Salvador, bom dia, 2171 da Gol, 3000, pé filmina. 2171 no contato radar, subo para nível de voo 360, via CDDL. Via DAEL 360, 2171. Salim, com 234. Alef, Eco Lima, Eco Fox Alpha. A pista no SES, confirma? Confirmando, Alef, a posição após uma volta. Eu peço a minha parte. Informação 445. Certo, mantenha aproximação, aguarde pista 10 livre. É, vem do Chaleão Ciente. Gente, acionamento táxi 2198-195, Whisky Alpha Tango. Chalotel para a taxa 3, não vai entrar no contato 3. Chalotel autorizado, taxa 4, 3. 1-2-0-6-5, mantenha o ponto de espera. Mantenha o 2-0-6-5. Chalotel autorizado, taxa 4, 3. Autorizado, taxa 4, 3. Chalotel autorizado, taxa 4, 3. Chalotel. 1-1-8-4, solo 0-9, solo 1-2-1, deixa 9. Vamos lá, irmão, olha aí, Vitor Carriosca, vento 1-2-0-3-1-4, nós, autorizado pouso de pista 1-0. Vive pouso no 0, Vitor Carriosca. Luiz Alfa Tango, autorizado acionamento, chamação para táxi. Ou 2065, visual com tráfego nacional. Atento, 2065. Após passagem do tráfego, ali mantém pistão no zero, gol 2065. aeronave, anima 3-1-0, detalhamento. Cliente, Charlie Açadão, você é autorizado direto, farol de Itapuã, aguarde. Aracaju autorizado, confirmando 77, nível 090, sai da Conde, primeira curva esquerda, transponda 0260. Autorizado Salvador, Aracaju, via Globo 677, nível de voo 090, decola pista 0, curva esquerda, sai da Conde, transponda 0260, João Vitor Salazão. É foto push, hoje na quarta táxi, novamente, Vitor Salazão. Volta lá, Vitor Salazão. O 1184, Juliette, portão 07. Juliette, situação 7-1-1-2-4. Décima 1, alterna 1-2-3, décima 8. Quem vai chamar a recife? Muito obrigado, 3-3-3-3-3. Charlie Açadão, reporte fora do solo, vento 1-1-0-2-9, autorizado direto fora do solo. Charlie Alfatango decolou aos 1-2, aguarde a transferência. Aguardava. Vitor Charlie Oscar, solo aos 1-2, vibrando à direita, solo 1-2-1, é décimo 1-9. Oscar, destaque de alto, confirma o patinho. Tenho autorizado táxi via Alfa Juliette, Lima Mike, na Quebec, chama a torre novamente, 1-8, sua 95, cruzamento 1-7. Oscar, Alfa Tango. Alfa Romeo, Charlie, Alfa Tango, prossiga. Você coloca 97, curva à direita. Está no destino a Serra Ocidental Lima, passando agora a Piaçá. Alfa Tango, reporta visual com local de pouso. Reportar visual com local de pouso, tá? 1-2-7. Decolagem, gol 2-0-6-5. 2-0-7-1, estamos em Recife, frequência 1-2-5-1, alterna 1-2-3, décima 8. 2-5-1-2-3-8, gol 2-1-7-1. Não é fantástico, eu acho que eu fui. Uniforme autorizado, táxi de Índia, ponte para dano 02-1895, legal no 0 no meio. Cinco, autorizado, autorizado decolar, direto com ProSul, vento 120 graus, 92. 0065. Altura 065, contato radar, vou para nível de voo 360. Após 2 mil pés, voa letra. Após 2 mil, pro de letra, 2065, ou... Eita pro... pro assunto corretor axé 8735, grato. Whisky Alfa Tango, autorizado táxi, reporte na tapa. Whisky Alfa Tango ali, mantém dicção no 7. Modula, bom dia mais uma vez, Azul 2770, informação Hotel, 460, Porto Seguro. Azul 2770, Porto Seguro, autorizado. Diego Fini 77, Terraira, pode direto. Sim. Nível 160. Saída Coral, primeira curva direita, transponda 5576. Confirmando nível 160, Azul 2770. Entre o eixo de decolagem da Pistão 7, aguarde transferência de comunicações. Gente, autorizado curva direita e cruzamento na sua escuta para transferência 8735. 270, afirmo, controle operno 20298, motivo transponder para 0263, reporte Campos. 0263, transponder, confere. Confirmo. 0263. Victor Charlie Oscar vai para o 45. Gente, autorizado, cruzamento da pista no 7, táxi via Fatah até o 45 e após o aeroporto. Luiz Alfa Tango, mantém a posição. Alfa 8735, chame o controle Salvador 120218. Controle Salvador 208, grato. Whisky Alfa Tango, forma tráfego 510, que cruzou agora o eixo de decolagem e agora está na vertical do farol de Itapuã. Livre decolagem, ventando 30 graus 129. Assim que possível, o estimado do pouso e a altitude da manteiga do destino.